saberia que um garoto como ele, tão suavemente me pinetaria, recuperando toda minha alegria. Após entrar no meu coração, poderia entrar em outro lugar. Entraria completamente numa garota como eu, que acaricia sua cabeça no meu peito. Penetrando no oceano.